3, meu pé direto, ITAP, confirma. Afirmo. ITAP 3000, direção 362. Cruzou nível 140, Alfa CR3. Gente, eu vou para chamar o centro. Guardando a 3. Passarelo 2224, remate da 4 para o funcionamento. Para o busco, ouvido? Funcionamento, passarelo. É o passarelo, não é isso? Afirmativo. Autorizado, é o posto para o táxi. Salvador, gol 185, esperado 1-0, pronto para decolar. Gol 1-8-5, Ali Manter. Ali Manter, gol 1-8-5. Boa noite, Colônia 398, Branco. Colônia 398, boa noite, táxi Alfa Juliette, gate 612. Alfa Juliette, 612, Colônia 398. Boa noite, 85. 329 a bordo, alterna Fortaleza para o táxi. Não for fora? Passarelo 2224 acionado, 3h50, 29, alterna Fortaleza para o táxi. Autorizado para seguir o táxi via pátio principal Índia Alfa, ponto de torre no 8.2. Pátio Índia Alfa, ponto de torre 8.6, 2224. 2.6, decimal 0. 2.6.0, agora o número 3, boa noite. Boa noite. Três meia dois dois, meu pé, está livre LS, reporta estabilizado. 2000, livre LS, reporta estabilizado, né? 3.62. Alô, Salvador, boa noite. 5216, cliente da informação X-Ray. 35 ao 02935. Geraldo 35, boa noite. DCT Aracaju, frequência do controle 119, decimal 35, código transpondo 5443. Ok, autorizado para Aracaju, nível 90, Puca, transição Jamo. Decola da 10, curva à esquerda após o controle 6935, transponde 5443. Correto na extração, né, táxi? Salvador, por gentileza, será que é possível nós efetuar uma subida Conde na radial 056 e o nível ser o 130? 130, eu vou cobrar só o controle com a saída, só saber se é possível na Conde, ok? Ok, obrigado, grato. Passarido autorizado a linha C, decolar a pista no 120 graus, com 0. Recoordenado então, o nível 130 e a saída com curva esquerda, saída Conde. Positivo, 130, saída Conde, transponde, permanece 5443? Permanece mesmo código. Ok, grato. Ele está no pátio, 398, eu vou. 398, autorizado ingresso via Juliette, o gate será o 612. 7, 6, boa noite, adicione identificação autorizada a Mari, decida para 4 do país, ajuste padrão. 4 mil, poderia voar direto na proa de ITAP, para evitar algumas informações que tem aqui em frente? Autorizado. ITAP, obrigado. Qual o nosso número na chegada? Número 2. Libera a velocidade pra gente? Tá livre. Obrigado. Solo Salvador, TAM 3561, box 04, pushback acionar, por favor. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Center. Passaredo decolado ao 06935. 435, obrigado, 2024. Salvador, passaredo 2224, boa noite. 2224, boa noite. Adicione o código 5444. Está em contato radar, subida 350, perfil Momo. 5444, perfil Momo, 2224. Salvador, Jet 5836, X-Ray, autorização, Recife, tá pronto, copa. Webjet 5836, autorizado Recife, nível 330, decola pista 0, curva esquerda, saída Puca Caju, frequência do controle 119 decimal 8, código transponder 5446. 330, decola da 10, curva esquerda, Puca Caju, 5446, 11935, controle de saída Webjet 5836. Correto, na situação de táxi. Chamaremos 53. Solo Salvador, trip 5296 para o pushback em acionamento. Autorizado, reporte para o táxi. 5296. Via 310, desce 2010, o padrão está livre, LAS reporta estabilizado. Descendo para 3.000, reportarei estabilizado. Oceania 63, 1 a 0. 2.000, pais. 2.000, obrigado. Via Índia Alfa até o ponto de espera, pistino 0. No ponto de espera, torno no 8 decimal, 612. Índia Alfa, ponto de espera, 18.6. Obrigado, viu? Bom serviço e até a próxima. Muito obrigado, bom voo, até mais. Salvador, boa noite. Dan 3662 passando sistema na sua escuta. É 3662, autorizado pouso, 120 com 10. 120 com 10, pouso na 10, Dan 3662. Logou no 3 8 1 8 8 9. Passar Jesus 2224, chama Recife no 26-85. Nível 400, se parece. 443, socorro a proposta do plano? Proposta é o... correção. Nível 360 disponível, a proposta é os 45 pela Amper Zulu 10, SMAP, só isso. Ok, nós não estamos ainda com plano devido ao horário, daqui a pouco a gente deve estar recebendo. Mantém escuta guardando a autorização. Ah, aguardo. Então. Saldo Oceano 6212, autorização Santos Dumont. O Airbus na final. 6201. Chanel 6201, não autorizado RJ, nível 360, decola pista 1-0, curva direita, saída Bael, Leda, Bridge, ao peso 1-0. Frequência do controle 119.35, código transponder 5457. Autorizado 360, Rio de Janeiro, Dael Leda Bridge, ao peso 10-035-5457, o transponder. Correto nesse estacionamento, táxi. Chamar. Salvador, boa noite, Oceania 6310. 6310, aguarda a pista livre. Sim. 6310, estamos caminhando no recorde da decolagem. Gente, está reduzindo a velocidade. Vamos preparar o guarda na velocidade. O 07 prossegue em condições visuais, reporta a final Adina. Reporta a final Adina, 7. Salvador, boa noite, tem o 3152. 4, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador, volta para o táxi. Contato Salvador 3353, autorizado prosseguir o táxi via pátio principal Indy Alpha. Ponto de espera, torno no 8.62. Ok, pátio Índia, ponto de espera 100. Vento 120 com 10, companhia está livrando, tem livre decolar. Livre decolar, pistão 0, até 35 é obrigado, colega. 2-3-6-6-2, na eco, na sua escuta. 3662, táxi Alfa, reporte para ingresso, parte principal. Alfa, reporta para ingresso, parte principal, tá 3662. Pushback estacionamento, deve ser 5836 em posição número 5. Alô, chamou no 5, confirmo? Webjet 5836, pushback estacionamento no 5. Tudo lá, né? Reporte para o táxi. Tá. Corrigindo, ok? Mantenha a posição, aguarde para iniciar. Agora dando 5836. Pouso 6310, 120 com 10. Livre pouso, Oceano 6310 na pista 10. Aonde na Guardião 07? Sequência livre. Controle Salvador, muito boa noite, TAN 3560. TAN 3561, boa noite, contato radar, subida 380, saída Arbor. Arbor 380. Pode voar na proa de Arbor com referências, por favor? Autorizado, Arbor. Muito obrigado. Direto, Arbor. 3662, mantenha a posição. Corrigindo. Prossegue táxi via Juliette, gate ao 07. Juliette para 07, então 3662. controle Salvador, gol 1604, transfere. Gol 1604, aciona a identificação autorizada a mar, descida para 4.000 pés e 14 no ajuste. Confira para o gol 1604, saiu entrecortada. Identifique chegada a mar e desce 4.000 pés com 1014. É, descendo para 4.000 pés, chegada a mar e ajuste 1014. Gol 1604. 989, autorizado Galeão, nível 360. Decola pista no zero, curva à direita, saída Dael, Leda, Bride, Apesulu no zero. Frequência do controle 119.35, código transponder 5466. Autorizado 360 para o Galeão. Pistão no zero, decolagem curva direita, Dael, Leda, Blaze, para Upzulu 1-0, 1935 no controle, 5466 transponder, o gol no 889. Ok, só corrigindo, né? Saída Dael, Leda, após Leda, voa Bride e Upzulu 1-0, né? Separacionamento táxi. A correção, Bride e Upzulu 1-0, grato. Chamarei com a pronta. Assistir. O Webjet 5836 no gate 5, autorizado, puxa, forte para o táxi. Autorizado, Webjet 5836. Aos 20, 19, 35. Olimpo 03, seu voo será circuito e tráfego, filho? Afirmativo. Ok, então, Olimpo 03, circuito e tráfego para a toca emitida, vento corrigindo o código transponde será o 5423. O Olimpo e a frequência controle 19.35. Tive então autorizado o circuito de tráfego, assinado 423, controle 119.35, apoio 118.6 para o tráfego, Olimpo 03. Correto, para o assinamento, reposte para o táxi. Para o táxi, 03. 6310, aproximando-se da Juliette. Oxanã 6310, fique atento à aeronave no pushback ingresso no pátio 3. Após o ingresso mesmo, prossiga via Juliette para o gate. Via Juliette para o gate 03. Afirmativo, então prossegue para o 03. Visual com o colega aqui, ingressando no pátio 3. Retorno táxi, objeto 5836, 1903 a bordo, 3 horas e 46, Salvador. Copiado, Salvador 346, 103, autorizado prosseguir o táxi via pátio principal, Índia Alfa. Ponto de espera, torre, 118, decimal 62. Gostou certo, Índia Alfa, 108,62, ponto de espera, 536, até volta. Meu guardião. Tá na vertical de Piatã, visual com campo, intenção na pátio do Braé. Da presente autorizado, reporte, curta final. Faltará na final, Guardião 07. Na 3561, Recife, na 2600. 2600, Recife, obrigado, bom serviço, na 3561. Salvador, boa noite, objeto 5836, pronto, próximo ponto de espera 90. 5836, autorizada a linha de decola, pistão 0, 120 graus, como 0 máximo. Autorizada a linha de decola, 5836, como 0 máximo. Gol 604, redução 2309. Gol no 604, reduzido para 2309. Guardião 07. E Guardião, reporte solo controlado, 120 graus, 10 mais. 07. Controle Gol no 604, está autorizado a descer via? Está autorizado 2000 pés, 2014, está livre LS, reporta estabilizado 1604.